Olá a todos e a todas, estudantes aí do Cursinho Livre da Norte. Meu nome é Vitor, sou historiador, né? Sou educador da área aqui de História, de Humanidades, junto com o João, com a Dai, com o Dani, né? O Fernando também e o Adriano. E, bom, hoje eu vim aqui fazer uma conversa com vocês sobre o tema a Revolução Industrial, a história do movimento operário internacional e também conversar um pouco sobre socialismo, marxismo e o anarquismo, tá? Bom, essa história, né, a história da Revolução Industrial, ela vai remontar aí, né, um período muito específico da história europeia, que é momentos antes, inclusive, da Revolução Inglesa. Mas a Revolução Inglesa vai ser um elemento fundamental para dar um impulsionamento, né, disso que foi a Revolução Industrial, né? A Revolução Inglesa, ela acontece entre os anos de 1642 a 1689, e com a Revolução Inglesa, a burguesia, ela vai conseguir tomar o poder de Estado na Inglaterra, e ela já era uma classe social que vinha se fortalecendo, vinha acumulando capital, né, desde os séculos anteriores, que foi o que o João comentou sobre acumulação de capital primitivo, né? E aí, quem quiser saber mais, escutar lá o áudio que o João gravou também, e a gente vai conversar isso nas aulas, né? Mas essa burguesinha já vinha então acumulando capital e vai se fortalecer até chegar um determinado momento que, para ela conseguir ter mais poder, ela vai realizar uma revolução na Inglaterra, né? Foi a Revolução Inglesa de 1642 a 1689. A partir desse momento, então, a Inglaterra, ela consegue tomar o poder de Estado, e a partir dessa forma de organização do poder político, né, ela vai o Estado, a partir dele, ela vai realizar uma série de medidas políticas que vão favorecer o desenvolvimento da indústria naquele país, né? Então, a burguesia industrial, né, principalmente aquela que produzia tecidos, vai se fortalecer as relações que essa burguesia vai estabelecer a partir de vários lugares distintos, né, vai se constituir a partir do que a gente chama de relações transnacionais, né, de acumulação de capital primitivo da Inglaterra, na Inglaterra, aliás, né? Então, por exemplo, não tem como a gente falar do desenvolvimento do capitalismo industrial, inclusive, sem falar na escravidão, né, que foi o sistema escravista que foi colocado, né, em prática no Caribe, né, ou mesmo aqui no Brasil, né, porque a Inglaterra, ela tinha uma relação muito próxima com Portugal, e a Portugal tinha um tratado, que era o Tratado de Panos e Vinhos, né, ou o Tratado de Methuen, onde Portugal vendia vinhos para a Inglaterra, e a Inglaterra vendia os tecidos para Portugal. Então, de certa forma, o trabalho escravo que foi realizado aqui no Brasil, né, acabou favorecendo essa troca econômica com a Inglaterra, e isso vai estimular, inclusive, a Revolução Industrial que aconteceu lá, né? Fora a escravidão no Caribe, que era um dos principais pontos aí, né, de trabalho forçado, né, de trabalho escravo da Inglaterra. Então, esse primeiro momento, né, a gente chama de primeira revolução industrial na Inglaterra, né? E a partir do desenvolvimento dessa revolução industrial, né, a Inglaterra, ela vai se fortalecer e vai se tornar a grande potência mundial, principalmente aí dos séculos 17 e 18, né, vai se tornar hegemônica, tá? Bom, na segunda metade do século XIX, a indústria têxtil, desculpa, do século XVII, a indústria têxtil na Inglaterra, ela já está bem constituída, né? Há um crescimento da demanda, né, tanto interna quanto externa, por esses produtos manufaturados, principalmente o tecido, né? Existe, no caso da Inglaterra, uma disponibilidade de matéria-prima abundante, porque a Inglaterra era rica, e foi até pouco tempo atrás, rica em carvão e ferro, né? Isso possibilitou que ela pudesse aí desenvolver, ter fonte de energia, né? E desenvolver a sua indústria, né? Fora isso, tinha a colonização, né? Da América do Norte também. Né, e onde essas colônias eram fornecedoras de algodão, o que também era uma matéria-prima importante para a Inglaterra naquele contexto. Né. No que diz respeito à Inglaterra propriamente, né, a Inglaterra ela realizou o que a gente chama de cercamentos, né, e os cercamentos foram o fortalecimento de uma burguesia rural, né, que buscava criar mais ovelhas e tal, né, para fazer com que a lã fosse utilizada justamente na indústria, e isso fez com que tivesse um êxodo rural, né? Então, muitas pessoas saíam do campo para ir para cidades, onde haviam indústrias e onde tinha emprego, né? Então, essas cidades, esses lugares, eles acabaram crescendo cada vez mais, o que vai se potencializar com a chamada Segunda Revolução Industrial. Na Segunda Revolução Industrial, esse fenômeno que estava acontecendo especificamente na Inglaterra vai também acontecer em outras partes do mundo, né? Então, nos Estados Unidos, né, na França, na Alemanha, né, esses países também começam a se industrializar. E outros querem também se industrializar, né, como foi o caso da Rússia e alguns outros. Né. Então, vai haver uma internacionalização da indústria, né, e a burguesia de cada um destes países também vai se fortalecer. Né. E essa forma de viver, que é a cidade, vai se tornar um fenômeno global também, né? E essa forma de viver cidade, né, nas cidades, elas criam uma nova dinâmica social entre os atores que viviam nesse espaço, né? Ao mesmo tempo que essas cidades elas eram um símbolo de evolução, né, de desenvolvimento industrial, né, um símbolo de progresso, né, a partir das suas grandes construções, das suas gigantescas docas, navios, enfim, uma extraordinária, uma formidável desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo se criou o quê? Se criou uma extrema pobreza, porque a classe trabalhadora que produzia justamente todas essas riquezas era a classe que era explorada para se produzir essas riquezas. Então, nessas cidades vai haver uma grande contradição, né? Vai produzir-se uma grande contradição, onde, ao mesmo tempo, nós vamos ver grandes riquezas, né? Um desenvolvimento estrondoso, ao mesmo tempo que uma miséria também igualmente grande, né? E esse retrato, né? O retrato dessas cidades vai ser muito bem colocado por um livro que foi escrito pelo Friedrich Engels, né, um livro que se chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, né, e ali ele vai colocar, pontuar justamente essa contradição que a classe trabalhadora vai sofrer com esse processo, né, do desenvolvimento do próprio capitalismo, né. Bom, a partir dessas contradições, né, nós vamos ver aí um fortalecimento da burguesia, porque a burguesia ela vai ganhar muito dinheiro com isso, vai conseguir acumular cada vez mais e mais capital, ao mesmo tempo que, para ela conseguir fazer isso, ela precisa de um contingente cada vez maior de trabalhadores nas suas indústrias. E esses trabalhadores, essa classe operária, portanto, que vai se se conformar nesse período, ela vai se concentrar justamente nessas fábricas, nessas oficinas, a partir, né, e vivendo uma vida extremamente miserável. Então, o próprio capitalismo vai organizar, vamos dizer assim, a classe trabalhadora nessas indústrias, fazendo com que elas comecem a reconhecer uns nos outros, né, a sua própria miséria, né? E toda essa dinâmica, ela transforma as relações de trabalho, né? Antigamente, né, se o trabalho era um trabalho familiar, onde a família produzia de uma determinada forma, inclusive o artesão, ele era proprietário das suas próprias ferramentas, né? Ele tinha o controle do tempo do seu trabalho e assim por diante. Agora, na fábrica, quem dita o tempo é o tempo do relógio, né? Quem é o proprietário dos meios de produção é a burguesia, é uma outra classe social. O que a classe trabalhadora tem a oferecer é somente a sua força de trabalho. Então, vai haver uma transformação do trabalho de uma forma brutal, né? Então, se antes o artesão, né, a manufatura era algo preponderante, nesse momento, né, a indústria e a máquina, ela vai ser esses elementos vão ser fundamentais para o próprio desenvolvimento do capitalismo. Portanto, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia nesse contexto, ela é fundamental para nós entendermos como que essa nova dinâmica da máquina vai estar associada, né, com a própria transformação do trabalho dessa classe trabalhadora, né? Então, nós vamos ver aí, com o passar do tempo, inclusive, a substituição de alguns trabalhos pela máquina, né? E isso vai produzir aí consequências para a classe trabalhadora, como, por exemplo, o desemprego, né? Se há uma substituição da máquina pelo seu trabalho, né, esses trabalhadores vão ficar desempregados, né? E com o aumento cada vez maior, né, das demandas e da produção, vamos ver também um processo de racionalização do trabalho e, portanto, uma maior divisão do trabalho. Então, uma especialização do trabalhador. Então, o trabalhador, ele se torna alienado, né? Alienado daquilo que ele produz, porque ele não possui aquilo que ele está produzindo, como a gente falou anteriormente, mas, ao mesmo tempo, a alienação, ela se dá também a partir de um desconhecimento de como que aquele produto que ele sabe que ele está produzindo é construído na sua totalidade, né? Então, tem também essa problemática da alienação, né? E tudo isso faz, obviamente, com que a classe trabalhadora ela reaja. A partir da reação da classe trabalhadora, a classe trabalhadora ela vai, então, nesse momento, se organizar. Então, a reação da classe trabalhadora à transformação do trabalho e à pauperização da sua própria vida, né, a sua vida se torna cada vez mais miserável, né, faz com que a classe trabalhadora ela reaja. E a reação dela é justamente a construção daquilo que a gente chama de consciência de classe. Então, é a partir da experiência da classe trabalhadora nessas relações de produção, na exploração, na sua própria vida, né, que é miserável, e a partir do reconhecimento ali de cada um daqueles sujeitos uns nos outros, ele começa a ter consciência que ele pertence a uma classe determinada que se opõe a uma outra, que é justamente a dos patrões. É o que a gente chama justamente de consciência de classe. E aí tem um historiador muito importante que vai falar justamente sobre a consciência de classe, que é o Edward Palmer Thompson, né? E o Thompson vai dizer que a experiência de classe é determinada em grande medida pelas relações de produção em que nasceram. Então, a classe trabalhadora, ela é, né, essa experiência é determinada pelas relações de produção, ou seja, pelo seu trabalho, né? E a consciência de classe, ela é formada, ela se forma né, com essas experiências e como essas experiências são tratadas em termos culturais, né, a partir das suas tradições, a partir dos seus sistemas de valores, das suas ideias e das suas formas institucionais, né, da sua forma de organização, certo? Então, o Thompson vai colocar essa que a consciência de classe, ela é fruto da experiência da classe trabalhadora na sua vida, tanto no trabalho como em outros aspectos, produzindo cultura, né, que produz cultura, certo? E a partir desse momento que a classe trabalhadora passa a se organizar, né, ela vai criar vários movimentos sociais, movimentos de trabalhadores. Ou seja, o que que é a classe, o que que é um movimento operário? O movimento operário é a classe trabalhadora organizada. O movimento operário, então, é a classe trabalhadora que se organiza. E a classe trabalhadora, ela vai se organizar a partir de movimentos, como foi, por exemplo, o ludismo. O ludismo foi um movimento de trabalhadores que entravam nas fábricas e quebravam as máquinas, porque isso produzia um prejuízo para o patrão. Fora isso, era justamente aquelas máquinas que estavam tomando o lugar dos trabalhadores. Então, eles quebravam as máquinas, né? Então, é uma forma aí de resistência. A outra forma de resistência foi o cartismo, onde trabalhadores se uniam com vários outros trabalhadores, produziam uma carta com várias reivindicações para mandar para o parlamento. Era uma outra forma de organização, né? E, por fim, também nós tínhamos os sindicatos operários, né? E os sindicatos operários, então, foram formas de organização da classe trabalhadora para se colocar contrário aos ataques próprios, né, da burguesia. Então, a organização dos trabalhadores, o movimento operário, ele possui diversas manifestações. E uma das manifestações aqui para nós bastante importante foram justamente os sindicatos, tá? E foram justamente a partir de todas essas experiências que vão surgir ideias como o socialismo, o marxismo e o anarquismo, que a gente pode conversar um pouco melhor, né, sobre essas ideias na aula onde todo mundo estiver presente, beleza? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês e até mais.